O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Eu gostaria de já dar para vocês o telefone da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica ou de Psicanálise Integral, que é a sociedade que produz esses programas. Então, nosso telefone é São Paulo, código 11 diária, 3032 3616, é o número do telefone. 3032-3616. O nosso site é www.trilogiaanalitica.org. E essa Sociedade de Psicanálise Integral foi fundada pelo psicanalista Norberto Kepp no ano de 1970 e já tem filiais e analistas trabalhando em diversos países do mundo. E contamos com a nossa sede principal aqui em São Paulo, na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Além de promovermos programas de rádio, de televisão, a edição, publicação de livros sobre esse assunto, palestras abertas ao público, escolas terapêuticas que aplicam a metodologia da trilogia analítica no ensino, nós temos atendimento em psicanálise integral, individual e de grupo, para adultos, adolescentes e crianças. Então, se você quiser saber mais a respeito desse método que unifica a ciência, a filosofia e a espiritualidade, vocês poderão, então, se informar conosco. 3032-3616, código 11 de São Paulo. Boa tarde, Dr. Kepp. Ah, Dr. Kepp, só para completar aqui, quinta-feira que vem, dia 2 de junho, o César Soós vai fazer uma palestra aqui na nossa sede na Avenida Rebouças 3819, às 7h30 da noite, quinta-feira, sobre os fenômenos transcendentais à luz da trilogia analítica. Esse é um assunto formidável do seu livro, baseado no seu livro Metafísica 2, Fenômenos Sensoriais Transcendentais, que o senhor escreveu lá na França, né, mas que publicou também no Brasil e que faz enorme sucesso, porque considera todos esses fenômenos considerados paranormais e espirituais e que o senhor analisa à luz da sua ciência. Então, você entrando nessa questão, é muito importante os ouvintes, né, terem uma ideia desse programa, por que a gente aborda essa questão de saúde e de um modo tão diferente do tradicional. Porque até o século praticamente 19, toda doença era vista mais como um castigo, né, que o ser humano recebia, que viria de fora e a pessoa ficaria doente por esse ou por aquele motivo, ou porque ganhava pouco, porque não tinha assim, uma condição muito boa sanitária em casa, ou porque estava num país mais assim atrasado, e nunca a questão foi vista como a partir do Freud, né? Foi vista então de um modo diferente, porque até então, até o século XIX, se a pessoa tivesse qualquer problema, ou a parte psicológica, então nem era vista. Não havia praticamente doença psicológica. Até o século XIX, se a pessoa não se comportava bem, então ela era presa, né? Ela era atacada. Então, se a pessoa tivesse uma conduta assim estranha, até houve a questão da Inquisição, né? Na Idade Média, em que queimava as pessoas, porque dizia que a pessoa não era mais um ser humano, era um capeta, era um demônio. Então, a ideia era essa, de eliminar todo ser humano que não rezasse pela cartilha que a sociedade tinha. Quer dizer, se o indivíduo era um ladrão, era um indivíduo assim, criminoso, era um indivíduo de maus bofes, como se fala, Esse indivíduo era preso ou era condenado à morte. De qualquer modo, eles queriam jogar esse indivíduo fora da sociedade. Até que veio, então, esse grande gênio, né? Mesmo ele de Sigmund Freud, Breuer, que eles começaram a ver que a doença não vinha tanto do exterior. Mesmo que haja uma infecção que vem de fora, mesmo que haja uma gripe, né, bactérias que venham de fora, o problema maior que leva o indivíduo a ficar doente são os problemas que vêm de dentro. Então, a grande descoberta do Freud foi até, de uma certa forma, uma recuperação da orientação que Cristo deu, que o ser humano seria mais ou menos como um sepulcro caiado, que por fora era bem caiado, era aparentemente bonito, e por fora tinha toda imundice, todo problema, né, que o ser humano tem. E nessa ocasião houve também um autor, Stevenson, que criou um livro chamado, uma história, né, O Médico e o Monstro, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Então ele mostrava ali que um famoso médico da Sociedade Londrina, bem localizado, conceituado, professor na Faculdade de Medicina, que ele finalmente se transformou num monstro através, né, do trabalho que ele fazia com uma droga lá. Então, de uma certa forma, os indivíduos que tomam droga atualmente se transformam realmente numa pessoa monstruosa, porque os senhores veem atualmente que muitos filhos, até pais, um mata o outro, o indivíduo mata o outro sem arrependimento. Então, aquela fúria que o indivíduo tem dentro dele geralmente não é revelada. Então, o que que o Freud fez, né? O Freud começou a mostrar que o ser humano teria dentro dele, só que ele chamava de o inconsciente, o inconsciente que vinha lá dos homens das cavernas, uma atitude perigosa, agressiva, e que de vez em quando esse inconsciente manifestava e o indivíduo partia para o crime, para o ataque, para a agressão. Então a ideia dele é que o indivíduo tinha, pela natureza no interior dele, um verdadeiro homem das cavernas, um monstro que podia, de repente, atacar. E esse Stevenson, então, fez esse trabalho muito bonito e mostrou que, em geral, para que o indivíduo percebesse, né, como ele era, para evitar essa doença de ser criminoso, de ser neurótico, psicótico, depressivo, maníaco, que a única maneira era o indivíduo conscientizar o que estava no inconsciente. E nós dizemos que todo ser humano, como aliás no livro do Stevenson está escrito, todo ser humano tem assim um Dr. Jekyll, né? Um indivíduo elegante, bem situado aparentemente, principalmente na máscara, e no interior dele é um verdadeiro monstro que pode atacar a qualquer hora. Então, o nosso trabalho é justamente para desvendar essa parte interna, que se o indivíduo não tiver consciência, ele então é dominado pelo monstro que ele tem dentro dele. Eu posso até dar um exemplo, né? Essa questão do Holocausto, né, que houve na Alemanha, na última guerra mundial. Então, todo mundo fala absurdo que aconteceu ali contra o povo judaico, né? Agora, isso que aconteceu ali, naquela guerra, na Segunda Grande Guerra, traz muita consciência de como o ser humano é um monstro por dentro. Então, fala do Hitler, né? Que ele, o que ele fez era de um verdadeiro monstro. Então, o próprio Hitler é uma consciência para a humanidade de que o ser humano tem esse monstro dentro dele. E se o ser humano não tiver consciência disso, então ele vai cometer barbaridades. E o que acontece é isso. Se o indivíduo tem muita censura, não quer ver nada de errado que ele tem, não quer ver essa atitude feroz que ele tem, essa atitude avarenta de enganar, de atacar, de mentir, de preguiça. Se o indivíduo tem muita censura e não quer ver isso, então essa parte monstruosa que domina. Aí a doença do ser humano. É por isso, né, que a pessoa que tem, às vezes, a psicose, né, o depressivo, é capaz de se matar e até atacar os outros, ou paranoico, pior ainda. É um indivíduo que se torna perigoso para a sociedade, precisa isolar por causa disso. Porque ele não tem tolerância em ver a maldade interna. Então, como eu estava falando, né, essa questão do holocausto que houve mostra que, em geral, o ser humano tem essa tendência de fazer holocausto. Por exemplo, a guerra no Iraque, né? É um holocausto que estão fazendo com o povo iraquiano, como foi também um holocausto com o povo da Armênia, com o povo da Ucrânia, que no tempo do regime stalinista foram sacrificadas 22 milhões de pessoas. Só na Ucrânia e na Rússia. Mesmo agora, no final da guerra, né, houve um holocausto, por exemplo, em Dresden. Dresden era uma cidade pacífica, uma cidade de artes na Alemanha. E 3 dias antes de terminar a guerra, quando praticamente a Alemanha já tinha entregue os pontos, então foram os aviões da Inglaterra, né, dos Estados Unidos, e bombardearam Dresden das 7 da noite às 7 da manhã, durante 12 horas, e reduziram a cidade a ruínas. Então, o que, que é isso? Não foi um holocausto ao povo que morava lá? De maneira que é muito importante o indivíduo perceber isso, que quando ele fica muito ofendido com algo que o outro fez, achando um absurdo e não se conformando, é porque o que o outro fez trouxe consciência do que ele poderia fazer. E ele só não faz. Então aí lembra até Agostinho, né, aquele santo da Idade Média. Agostinho falava que o defeito de todas as pessoas, todos nós, e ele tinha dentro dele. Então, ele falava em questão de pecado, né? Que todos os pecados que o mundo tem, ele tinha também. Só que ele, por causa do esforço, ele evitava. Então, o que acontece é isso. Se o indivíduo ele tem menos censura, se ele consegue ver os problemas que ele tem, ele evita. Então, ele é mais dedicado, é uma pessoa ética, né? É mais dedicado ao bem. E se a pessoa não tem essa atitude ética, esse esforço, né, para ver como ele é, então ele é dominado por esse monstro que todos nós temos no interior. É por isso que, até agora, né, muitas religiões têm a questão da confissão, que a pessoa vai lá, confessa aquilo que chama de pecado, né? Quer dizer, confessa as patifarias que fez, os males que fez, para ver se entra em contato com esse monstro para dominar. Agora, nós estamos aqui diante de especialistas do assunto, nós gostaríamos que cada um deles falasse algo a respeito, né, da patologia. Doutor Ademar, a Selma, o Léo, a própria Cláudia, o que, que vocês acham? Doutor Kepp, tomar iniciativa, porque eu acho fascinante, pela primeira vez na história da humanidade, que alguém esteja estudando esses fenômenos espirituais, esses fenômenos chamados de paranormais, de uma forma científica. Eu já li alguns autores fazendo uma espécie de uma crítica à atitude dos cientistas, né, os chamados cientistas do mundo, que eles têm medo de lidar com isso. Eles têm medo, por exemplo, de lidar com fenômenos de clarividência, de telepatia, ou mesmo, principalmente, por exemplo, quando sabem que um cliente está ouvindo vozes, está vendo espíritos, falando com entidades que não estão aqui, de carne e osso na nossa frente. Então, eles têm uma atitude de negar isso, uma atitude de negação. E medo de lidar com isso, porque eles não têm conhecimento suficiente para poder trabalhar com essa fenomenologia aí. Bom, a gente nota que o senhor foi mais a fundo nesse estudo, E hoje o senhor já tem condições científicas de explicar por que um ser humano pode, e de fato ele vê e fala com espíritos. Ou ele pode, muitas vezes, ter um pressentimento, intuir o que vai acontecer. Quantas pessoas vão tomar um avião, aí de repente fala, não, eu não vou nesse avião porque esse avião vai cair. Vai, pois não, o avião cai mesmo, vamos supor. Ou então tem um pressentimento que vai acontecer qualquer coisa com um ser amado, pum, acontece. Ou em sonhos, vê, antevê coisas que vão acontecer. Então o que, que os cientistas no passado faziam? Simplesmente diziam, isso não é da nossa área, isso é uma coisa supersticiosa, e negavam a realidade, o que é concreto disso tudo. E o senhor teve a dedicação, a capacidade, a inteligência de se dedicar a fundo e fazer uma união entre a física, a energética e a psicologia e a metafísica. Agora, será que o nosso pessoal admite que todo ser humano tem um monstro dentro dele e que esse monstro precisa ser conhecido? O que, que o doutor Ademar acha? Olha, eu acho que isso realmente é verdadeiro, doutor Kepp, porque a gente nota, sim, não só na clínica, mas aqui no tratamento com os pacientes, que a gente vê isso direto, né? E eu vou citar o exemplo de um paciente que ele entrou aqui com um quadro de depressão profunda e era dono de uma imobiliária. Então, o que aconteceu? Ele tinha uma vendedora lá que era a melhor vendedora que ele tinha. Aí a esposa começou a interferir, achando que ele estava tendo um caso com ela, mas ele não tinha. Ele foi tão pressionado, e ele também se viu praticamente obrigado a demitir essa pessoa. E aí a firma começou a afundar. E nessa mesma época, ele começou a sentir vultos, ver vultos dentro do quarto dele, da casa. O carro dele foi roubado uma semana depois. Aí eu pedi associação de ideias, né? O que ele achava dessa moça que ele tinha mandado embora. Ele falou, não, era a melhor vendedora, tinha uma capacidade muito grande, inteligente, e ela que trazia o maior lucro para a firma. Aí eu mostrei para ele que ele tinha jogado fora, né? Aquele bem maior que ele tinha. E tinha ficado com esse aspecto mais negativo na firma, incluindo, né, esses seres espirituais que ele começou a ver. E foi muito interessante esse caso. Então aí no caso, né, quando o senhor fala nisso, a gente percebe que a esposa desse indivíduo tinha um monstro dentro dela que ela não percebia e o marido também não estava tão consciente disso. Tanto que aceitou essa influência da mulher. E ele próprio tem um monstro destrutivo dentro dele que ele não vendo, então ele permite que esse monstro destrua a própria empresa dele. Então essa é a importância. Eu lembrei aqui de um exemplo de uma cliente também que veio contando essa semana que ela foi assaltada quando ela estava abrindo o portão da casa dela, um carro novo que ela tinha, e o ladrão veio, pediu a chave, pediu tudo e ela entregou, né? E ela contava a situação assim como muito vítima da situação. Aí eu perguntei algo assim, mas nesse dia, né, como a senhora estava se sentindo, como é que foi a sua manhã, tudo? E ela acabou dizendo que, na verdade, ela acordou muito esquisita naquela manhã, pensando assim, puxa, hoje eu podia nem ter acordado, eu podia ter dormido para sempre. Então, o que a gente nota aí, né? Que ela já estava percebendo, assim, vendo que estava numa atitude muito má intenção, de muita inveja, não querendo aceitar a vida, querendo desistir de tudo, destruir todo o bem, né? Então, entrou numa energética desse tipo. Então, eu acredito que entra em sintonia até com um ladrão que podia, né? Uma pessoa circulando por ali, e foi justamente nela, uma sintonia energética com a destrutividade, com a inveja, com o mal. Quer dizer, ela numa coisa de entregar tudo e o outro querendo roubar, né? Então, parece que uma coisa até completa a outra, né? E o Léo, que trabalhou em Londres, né? A cidade dos fantasmas por excelência, né? Que, aliás, foi onde esse livro foi escrito, O Médico e o Monstro, e onde esses filmes de vampiros e de fantasmas e de Frankensteins foram criados. Como é que o senhor viu? O londrino, como que ele se comporta diante disso, Léo? Bom, apesar da literatura inglesa falar muito disso, eu acho que o povo, embora todo mundo saiba que tenha maus pensamentos e existem assim essa influência espiritual, acho que o povo em geral não é meio materialista. E principalmente quando tem que ver o seu lado de Mr. Hyde, né? Não quer ver. Então, eu acho que é, não só lá, mas acho que em qualquer lugar, a pessoa geralmente sabe, né? Que no fundo tem muitas más intenções, mas tem medo de ver isso e quer continuar com aquilo. Então, quando tem que encarar, geralmente não quer. Hoje, por exemplo, também tem um exemplo aqui. Uma cliente que chegou reclamando de depressão. Ela perdeu a mãe já faz muito tempo, mais de 10 anos, uns 15 anos. E ela, até hoje, ela é deprimida, não quer fazer nada, parou de cantar, tem muitos dons artísticos, muita coisa, se é professora, mas não quer nada, e sempre falando que é porque a vida perdeu o sentido. Então, perguntei para ela associar a mãe. Ela descreveu, antes de eu perguntar, ela descreveu, falou, quando minha mãe morreu nos meus, ela chegou, já estava morta, mas eu segurei minha mãe e eu agarrei nela e ninguém conseguia me tirar, eu agarrei como um carrapato, não queria largar. E eu falei, mas o que, que associa a sua mãe? Ela falou vida, inteligência, amizade, vários aspectos positivos, assim. Eu falei, então, mas nessa hora teve a consciência de que mata esses aspectos no seu interior, na sua vida. Sua inteligência, sua amizade, que é o que ela faz mesmo na prática, ela é uma pessoa emburrada, não quer mais saber de nada, cara feia. E então, naquela hora, ela teve essa consciência, não na mãe, mas que ela faz isso na vida dela. E ela até hoje não aceita essa consciência Mrs. Hyde que ela tem. Ela tem toda essa rejeição ao amor, toda essa beleza que ela via na mãe, ela vai contra até hoje. Então, Léo, Selma e Ademar, aí, quem que quer responder essa pergunta? Uma pessoa deprimida é uma pessoa monstro por dentro? Porque hoje em dia a depressão é um dos fenômenos mais presentes na população. Só se fala em depressão, inclusive em sintomas orgânicos provenientes da depressão psíquica. Isso já está sendo admitido pelos médicos. O deprimido, ele é um bonzinho triste ou o quê? Doutora Cláudia, outro dia nós lemos uma frase na internet que é de um escritor, que me veio agora à mente, eu esqueci o nome do escritor, mas ele escreveu que a depressão é uma raiva desanimada. Raiva sem entusiasmo. Sem entusiasmo, isso. E eu acho que isso descreve tudo, né? Porque o deprimido é cheio de raiva. Raiva contra a vida, contra o bem, contra a alegria. E não quer perceber essa monstruosidade que tem, né? Se recolhe, então. Esse gosto de destruir a alegria que tem nas coisas, esse prazer em falar que a vida não serve para nada, que não tem nada que presta, puxar para baixo. O deprimido, ele tem prazer em azedar a vida de todo mundo. Não é? Quer falar, Léo? É, então, estou lembrando que um exemplo disso é que o deprimido, se a pessoa quer animar o deprimido, ele pode falar o que for, mas olha, o dia está bonito. Ah, mas aí ele... Então, mostra como ele não quer aquilo, né? Que ele não esteja vendo. Se alguém mostrar, é pior, né? Ele tem raiva do dia estar bonito. Problema da inveja forte. Então, eu só queria complementar que o deprimido também é um paranoico, né? É um paranoico com o bem. Ou seja, ele não quer nada de bom no fundo para a vida dele, ele ataca o bem, né? De uma forma retroativa. Então, quando o Dr. Kepp fala nos livros dele que existem demônios ou espíritos deprimidos, paranoicos, epiléticos, esquizofrênicos, e que o ser humano, na patologia dele, ele se assemelha a esses espíritos, porque ele fez uma espiritopatologia, né? Um estudo da patologia espiritual, distinguindo os espíritos maus ou ruins como espíritos doentes e os espíritos bons ou saudáveis, né, que são os espíritos de luz, os anjos, como foram criados na origem. Agora, nós aqui, no nosso mundo, a gente vivendo a vida como a gente vive, vocês acham que a gente está mais identificado em sintonia, em ressonância com que tipo de espírito? Oh, com certeza estamos em sintonia com os espíritos ruins, né? Praticamente acho que 90%, quase 100%. Tem uma pessoa que frequenta a igreja, reza, reza, reza, mas é triste e deprimida? Ela está realmente se comunicando com Deus e com os espíritos bons? Então tá, claro que não, né? Tá mais em sintonia com os outros, né? Então eu gostaria de convidar mais uma vez para quinta-feira, dia 2 de junho, às 7h30, na Avenida Rebouças, 3819, na sede da Sociedade de Psicanálise Integral, atrás do Shopping Center Eldorado. Venham ouvir César Soós. Ele é um estudioso de física e de metafísica e vai falar sobre os fenômenos transcendentais à luz da trilogia analítica, baseados no livro Metafísica 2, de Norberto Kepp. Maiores informações nos telefones 3032-3616, 3032-3616, código 11, ou no nosso site www.trilogiaanalítica.org. Até a próxima semana, para mais um programa O Homem Universal.